reativar a sua memória, estamos levando pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, esta em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música. Cartinha vinda aqui da cidade de São Carlos, do simpático e estimado casal Dona Zilda Alegre de Senzi e senhor Oscar José de Senzi. Este casal está conosco juntamente com a filha Vera Helena de Miguel, os netos Fábio e Silvia e também o genro Gerson Luiz Miguel. Para os descendentes em nossa sintonia e para os Miguel, nós vamos dar somente canções juninas. Luiz Lua Gonzaga, dele mesmo e Zé Dantas, com Luiz Gonzaga e seu conjunto, sua voz, sua simpatia e seu acordeon, a dança da moda. Ademilde Fonseca, rainha do chorinho, também enaltecendo as festas juninas. Arranjo do Guilde Moraes, Ademilde Fonseca, defende do musicólogo Ari Barroso, Sobe Meu Balão. Tudo isto para Dona Zilda Alegre de Senzi e seu esposo, Oscar José de Senzi, para a filha Vera Helena de Senzi Miguel, para os netos, em nossa sintonia também, Fábio e Silva, e para o genro, senhor Gerson Luiz Miguel, para eles, portanto, Mário Reis, que foi em vida advogado e excelente cantor da era do rádio. Mário Reis, em arranjo do maestro Vero, canta de Humberto Pinto, Pra Meu São João. Cheira, o povo só pede, só dança o baião. O está tudo mudado, as noites de São João. Quem vem de pobre não cheira, o povo só pede, só dança o baião. No meio da rua ainda é balão, ainda é fogueira, é fogo de vista, mas dentro da pista o povo só pede, só dança o baião. Ai, ai, ai, ai, São João, ai, ai, ai, ai. De baião. Ai, ai, ai, ai, São João. Ai, ai, ai, ai, São João. É a dança da moda, bonita da moda, só pé de baião. No Rio tá tudo mudado, nas noites de São João. Em vez de pau que rancheira, o povo só pé, só dança o baião. No Rio tá tudo mudado, nas noites de São João. No meio da rua ainda é balão, ainda é fogueira, é fogo de vista, mas dentro da pista o povo só pede, só dança o baião. Ai, ai, ai, ai, São João, ai, ai, ai, ai, São João, é a dança da moda, pois em toda roda só pede baião, é só baião. Ai, ai, ai, ai, São João. Baião. É dança da moda, pois em toda roda só pede baião. É dança da moda, pois em toda roda. Vendo a fogueira acesa e eu não poder pular. Não me canso de soltar tanto balão pra meu São João, pra meu São João. Sinto uma dor no coração em ver a gurizada tacar esse balão. O mundo é um sonho e a vida assim se passa. O balão que vai subindo deve tudo a fumaça. Assim os homens que ostentam posição estão em cima, estão embaixo, como acontece ao balão. Traga São João, traga São João. Sinto com a dor no coração, inteira gurizada, traga esse balão. Jardim Coreto, a música e a saudade, e a sua pedida matinal da Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. O maior colecionador do Brasil de gravações autênticas e originais do cantor Nelson Gonçalves está à procura por este país afora das seguintes gravações do cantor Nelson Gonçalves. Gravações essas que faltam em seu acervo e que são: dois compactos da RCA Victor, compacto número 6596, de 1969, com as músicas Serenata para a Lua e Chegou a Vez, composições Nelson Gonçalves, Nilo Silva e Mário Aguilando. E o compacto 1241, de 1971, com as composições Não Quero Mais Ser Só, Luar no Andaraí, Nossa Prece e Vou Trazer-te Outra Canção. Infelizmente não temos os compositores. Quem tiver estes compactos, por gentileza, entre em contato com o Sr. Gaspar Vacari, o maior colecionador de gravações autênticas que o Brasil conhece, do cantor Nelson Gonçalves. Ele reside aqui em São Carlos. Telefone dele, prefixo 16 aqui de São Carlos, 0866. Repetindo, o telefone prefixo 16, 3372-0866, senhor Gaspar Vacari. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Vamos atender ele, que é nosso gentil ouvinte, ele que é ferroviário aposentado e residente aqui em São Carlos, senhor José Alves Manuel. Que satisfação tê-lo conosco. Senhor José Alves Manuel tem excelente bom gosto e quer ouvir, com o Clio Iraquitã, arranjo do saudoso Astor Silva, do Heitor dos Prazeres, Mulher de Malandro. Ainda para ele, senhor José Alves Manuel, ferroviário e aposentado, residente em São Carlos, Joel Nascimento. Ele que é chorão da nova geração, com o seu instrumento maravilhoso, dedilhando, do Abel Ferreira, Chorinho do Sovaco de Cobra. Malandro sabe ser carinhosa de verdade. Ela vive e conta seu prazer. Quanto mais apanha, a ele tem amizade. Longe dele tem saudade. Ela briga com malandro, enraivecida, manda ele andar. Ele se aborrece e desaparece. Ela sente saudades, vai procurar. Mulher de malandro sabe ser carinhosa de verdade. Ela vive com tanto prazer. Por mais apanha, a ele tem amizade. Longe dele tem saudade. Muitas vezes ela chora, mas não despreza o amor que tem. Sempre apanhando e se lastimando, e perto do malandro se sente bem. Thank you.